Alô? Eu não posso atender agora. Mas não faz mal. Você pode deixar o seu recado depois do sinal. Mas tem uma coisa que eu já vou avisando. Esse telefone tá grampeado. E aí, digo mais. Além de grampeado, ele também tá durexado. E se você ainda quer deixar o recado, tudo bem, não tem problema. Só que é aquele negócio. Telefone tá grampeado, durexado, e daqui a pouco ele vai estar martelado. Falou? Martelado.